Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito bem-vindos sejam a mais um Musicália, edição número 101 na Rádio Internet. Do Musicália, o programa que foi para o ar sempre de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. Às terças-feiras, como é habitual, nós trazemos sempre música, portanto, música de. Enfim, de cantadas em línguas que. Músicas cantadas em línguas que não são assim muito, muito populares aqui em Portugal. Aqui em Portugal, o mais popular é mesmo o português e o inglês. Quanto muito o espanhol, mas música espanhola praticamente também não se ouve. Essa mesmo portuguesa e inglesa. Ou melhor, inglesa e portuguesa. Porque a portuguesa vem sempre depois do... O que é nosso vem sempre depois daquilo que vem de lá de fora. É errado, mas enfim. Pronto. Mas dizia eu então que esta emissão vai ser dedicada a esse género musical, ou a essa área da música, aquela que, por ser cantada em outras línguas, não é assim muito conhecida aqui em Portugal. E em muitos dos casos não tem qualquer penetração no mercado musical português, mas aqui no musical e nós damos precisamente destaque a estas músicas. Ora, e hoje vamos falar de música italiana, é verdade, mas música italiana das mais recentes, aquelas que estão agora a sair, os últimos sucessos de Itália. Vou basear-me no top 100 da Itália, o top 100 que foi divulgado a 30 de setembro, portanto, ainda recente. O top de Itália que foi então revelado a 30 de setembro e que contempla as 100 músicas mais tocadas no território italiano no último mês. Ora bem, vamos então ficar com 3 músicas para abrir. A primeira é de Noemi com Fiorella, Manoi, aliás. A música dá pelo nome de L'amore se odia. É a música então que vamos escutar para abrir esta emissão. Logo depois vamos chegar com Elisa e Giuliano San Giorgi. A música chama-se Ti vorrei sollevare. A música que vamos escutar em segundo lugar. E para fechar esta primeira seleção musical, vamos escutar Strane a partir de ieri. Aliás, Strane a partir de ieri. A música que é interpretada por uma voz muito bonita e um nome também, amoroso. Exatamente, Alessandra Amoroso vai interpretar então esta música Strane a partir da ieri. A música então que vai fechar a primeira seleção musical do nosso programa. Edição número 101 de Musicália aqui na Rádio Interweb. A música começa a partir de agora. Vieni qua, che ti dovevo dire tutte quelle cose che non hai voluto sentire, soffrire, godere o finire. Vieni qua, sempre la stessa storia, un equilibrio instabile, instabile, che crolla al vento di una nuova gloria, l'amore si odia. Se fosse così facile, se fosse ancora innamorato di me, ed ogni petalo sai, si finge di essere una rosa, per ogni goccia vorrei diluvio sopra ogni cosa, ma tu non meriti più un battito di questa vita. Per tutto quello che conta, se conta, se come colla tra le dita. Vieni qua, io ti volevo bene, ma riparlarne è inutile, inutile. Non ha più senso pensarti, capire, provare o sparire. Vieni qua, le solite parole di un sentimento fragile, fragile, come l'asfalto consuma la suola, l'amore si odia. Se fosse tutto facile, se fosse ancora innamorata di te, ed ogni petalo sai, si finge di essere una rosa, per ogni goccia vorrei dirubbio sopra ogni nota. Ma tu non meriti più un battito di questa vita, per tutto quello che conta, se conta, sei come colla sulle dita. Ed ogni petalo sai, si finge di essere una rosa, per ogni goccia vorrei diluvio sopra ogni cosa, ogni cosa. Ma tu non meriti più un attimo della mia vita, per tutto quello che conta, se conta, sei la mia impronta sulle dita. Mi hai lasciato senza parole, come una primavera, e questo è un raggio di luce, un pensiero che si riempie di te. Si fa leggero come l'aria prima che il tempo ci porti via, ci porti via da qui. soffia e non nasconderci se ci fa spostare quando persi sotto tante stelle. Ci chiediamo cosa siamo venuti a fare, cos'è l'amore. Stringiamoci più forte ancora, teniamoci vicino al cuore. Sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. La luna è un soffio. Se alzi il braccio puoi toccarla. Ti guarda immobile da un sorriso da bastarda e tra le stelle i desideri della gente che cerca un po' di sé mentre io cerco te e mi ero affezionata ti sento che non sei più lo stesso, che me ne frega di esserti amica, mi sembra assurdo solo a pensarci, cosa vuoi che dica, guardaci, guardaci adesso, non c'è più un gesto, non c'è compromesso, e lo capisco dal tono diverso di voce, con cui mi dici stasera da fare, non mi aspettare, e stani a partire da poco a disegnarla, ha un'aria nobile e un cielo intero ad ammirarla e tra le stelle i mille sogni della gente che pensa a vivere mentre io penso a te e mi ero affezionata. Adesso che io ti sento che non sei più lo stesso, che me ne frega di esserti amica, una tua amica, mi sembra assurdo solo a pensarci, cosa vuoi che dica, guardaci, guardaci adesso, non c'è più un gesto, non c'è compromesso, e lo capisco dal tono diverso di voce, con cui mi dici stasera da fare, non mi aspettare, e stanni a partire. Siamo due strani a partire da ieri. Guardaci, guardaci adesso, non c'è più un gesto, non c'è compromesso, e lo capisco del tono diverso di voi. A nossa emissão vai continuar e vamos agora escutar Vasco Rossi. Ora, Vasco Rossi é um nome incontornável da música italiana, já há muitos anos que anda no mundo da música e tem um tema novo. Traz-nos ele Ade Ogni Costo, é como se chama esta música, vinda diretamente então de Itália. Está nos 10 primeiros, ou estava nos 10 primeiros do mês de setembro de Itália, os 10 primeiros dos 100 mais de Itália. O Top 100 de Itália então que a 30 de setembro declarava, digamos, que Vasco Rossi estava em 9º lugar, para ser mais preciso, com este tema. Logo depois, vamos ficar com uma música que também promete chegar aqui a Portugal e fazer sucesso. A música dá pelo nome de Con la Musica alla Radio e é interpretada pela já conhecida e famosíssima Laura Pausini. Mas não é tudo. Vamos ainda escutar o tema Sur la mia strada, música interpretada por Ligabue, um grupo que também já anda aqui há algum tempo e que ainda nos traz este seu mais recente tema. E é assim que vamos apresentando músicas italianas. É precisamente então sobre elas que estamos a falar hoje. Vamos lá ouvir mais algumas. A primeira então é de Vasco Rossi, Ad ogni costo. Lo so che gli occhi che hai non sono sinceri, sinceri mai, neanche quando ti svegli. Stesso soffro anche spesso, ma sono qui amo di te, no. Voglio restare insieme a te ad ogni costo. Guarda che lo so, mi tradirai, io ti conosco e lo farai anche senza rispetto. Na, na, na. Tanto è lo stesso, che spesso, ma sono qui, amo dirtelo, voglio restare insieme a te ad ogni costo. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. sintonízate. Seduti qui per terra così, in questa camera da imbiancare, felici di non chiedere di più. Dimmi di sì, anche se qui c'è solo un tavolo come altare, è un pane da dividere. Avvicinati anche tu e permettimi di più la tua bocca sulla mia per non andare via. E balliamo a piedi nudi con la musica alla radio, più forte mentre gli anni passano. Stop. Estamos então a chegar ao final de mais um Musicalia, que hoje então traz como términos mais duas músicas italianas. A primeira dá pelo nome de Gioia Infinita, de Negrita. Depois vamos acabar com um nome relativamente conhecido aqui em Portugal, Gianna Nannini. Aliás, Gianna Nannini, se não está correto, que nos traz o tema Sonho. É uma música recente que vamos então passar a escutar e vai ser ela então que vai fechar a edição número 101 do Musicalia. Foi um prazer estar consigo, estou de volta então amanhã à mesma hora, 20h30, para mais 30 minutos de grandes músicas. Amanhã então vamos falar sobre um artista. Pois é, amanhã vamos ter aqui um artista para falar, ou melhor, não vamos ter um artista, vamos ter sim o tempo dedicado a um artista. E assim, espero então que tenha a continuação de uma ótima noite, uma ótima terça-feira, e eu estou de volta amanhã, às 20h30. Fique bem, até amanhã. L'onda lunga dell'asfalto scaccia le parole, sguardi persi oltre i vetri, oltre di noi. Il ritorno porta addosso mal di testa e mal d'anima. Nei silenzi ognuno piano fruga dentro di sé. Dal coma proverò a riemergere, dalle nebbie mie lisergiche. Oh madonna che ora era, era oggi o ieri sera. 20 notti e poco giorno, me ne sento ora che torno. Ora che la fiesta è andata, pace, amore, gioia infinita. Come un rio, come il mare, come il sole. Gioia infinita. Vibra buona per averla sempre quando uno suona. Porto dentro quei sorrisi, le parole, gli sguardi, i visi. E qualcuno ancora si stupisce del fuoco sacro che ci unisce. Scosse forti all'anima che nessuno scorderà più. E questo il bardo lo sa, lui illumina le città cantandosi di mena. Un viva la strada e un viva l'amicizia vera, che è una cosa rara, che un oceano ci separa. Brindo a voi, a questa vita, pace, amore, gioia infinita. Thank you. ti prendo come neve a ciuffi soffio, sui baci allontanati, sui baci tuoi versati. Sogno la mia carne trasformarsi in puro spirito, mi accorgo che sei sveglio, mi scordo che ti afferro. Ci sarà qualcosa nei tuoi occhi viola, ci sarà qualcosa nella vita per cui valga la pena. Ci sarà qualcosa che mi può stordire, ci sarà qualcosa, anche una cura, un sogno per morire. Profondo in questo viaggio mio mentale, e tutto è nella notte, notte tutta uguale. Sogno che sei un urlo di bambino intrappolato, il gioco è cominciato e già è finito il gioco. Sogno che divento il tuo piccolo gigante, sul prato sei un diamante, nel prato a piedi nudi. Sogno che entra il mare in questo bosco di frattaglie, ed io conosco i funghi e tu raccogli fondi. Ci sarà qualcosa nei tuoi occhi viola, ci sarà qualcosa nella vita per cui valga la pena. Ci sarà qualcosa persa per la strada, ci sarà qualcosa che ritorna e che ti fa partire ora. Mia ossessione.